Panorama Agrícola para 28 de junho de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 28 de junho de 2012, quinta-feira de lua crescente. No ditado, águas passadas não movem moinhos. Confira no Panorama Agrícola de hoje, sementes de milho colorado, Catarina e Fortuna já estão à venda. Suco de uva de Iraceminha, uma atração que gera renda ao produtor familiar. E Chicão de Lages, no Panorama Regional, fala sobre inspeção sanitária. Uma dica que pode mudar o seu dia. Use o sistema de plantio direto de hortaliças na sua propriedade. Utilize plantas de cobertura com o objetivo de proteger e enriquecer o solo. É hora das notícias. A EPAGRE está disponibilizando sementes de milho da variedade 156 Colorado, ao preço de R$ 42,00 a saca de 10 quilos. Informações sobre o milho colorado você pode obter pelo telefone 49-3361-0603. As entregas estão previstas para agosto e setembro. Por meio de seu programa de melhoramento genético de milho, a EPAGRE tem ainda as variedades Fortuna e Catarina, no momento licenciadas a Ostebio e a FetaESC, e também o programa de melhoramento genético do feijão, que possui a variedade Guará, Grupo Carioca. Informações sobre essas variedades pelo telefone 49-3361-0603. E a FetaESC também coloca à disposição dos trabalhadores rurais sementes de milho das variedades Catarina e Fortuna. São ao todo 9 mil sacas de sementes de milho, sendo 6 mil do tipo Catarina e 3 mil do tipo Fortuna, no valor de R$ 45,00 a saca de 10 quilos. Informações adicionais na FetaESC, telefone 48-3246-8011. 3246-8011. Depois da crise no ano passado, os produtores de arroz do sul do estado, eles estão comemorando uma boa safra. Levantamento preliminar realizado nos municípios pela EPAGRE, cooperativas, sindicatos e secretarias municipais de agricultura, aponta para o que é considerada a maior safra da história do arroz irrigado na região. Nessa safra foi alcançada uma produtividade média de 146 sacas por hectare, considerando a região de Paulo Lopes até a divisa com o Rio Grande do Sul. Apesar de valores de produtividade iguais ou maiores a esta safra serem facilmente alcançados por propriedades em áreas isoladas, esta é a primeira vez que a produtividade média, que considera toda a área plantada da região sul do estado, supera a barreira dos 7.200 kg de arroz por hectare. O município de Turvo configura-se como o maior produtor de arroz da região, com uma área plantada de 10.050 hectares. Individualmente, a maior produtividade alcançada foi de 238 sacas por hectare no município de Maracajá. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós entrevistamos no programa de hoje o produtor rural Itacir Mânica, que é da Cooperativa Agroindustrial de Iraceminha, no extremo oeste do estado, a Cooperagir. Ele fala sobre a produção de sucos de uva que está atendendo a merenda escolar. Surgiu a ideia a partir de 2008, que nós pegávamos o leite da terra viva para servir nas escolas. Na época eu era secretário de educação. E aí o cara que é nosso colega lá e que assumiu a presidência da Cooperagir até esses dias, né? Agora é um outro presidente. Aí nós pensamos, bah, por que não? Na época, então, se incentivava a produção de uva. Nós temos em torno de 80 hectares, né, de produção de uva no município. Se faz a festa também, que é a Expovir, que é a festa do vinho, né? E por que não nós tentar agregar valor a matéria-prima dentro do nosso município, né? Então existia naquela época que existia a produção de vinho artesanal e mais uma cantina, né? Da família Ghisleri, que nós temos o vinho aí da família Ghisleri que nós estamos expondo aqui. E além disso, então, nós pensamos então de produzir o suco, né? Por ser um meio natural, um suco natural, para poder servir nas escolas. Então, deu certo essa iniciativa, nós produzimos então de 30 a 50 mil litros por ano, né? E a gente sempre também procura incentivar e motivar mais o produtor de uva. A gente sempre paga mais que o mercado, porque em 2009 nós tivemos em torno de 700 toneladas de uva. E aí não houve, né, a comercialização local, nós tivemos que mandar uva para Bento, até veio para Videira, para as indústrias de suco, né? E aí, então, parte dessa uva, então, nós conseguimos, né, agregar valor lá no nosso município e pagar um pouco mais, né, para o agricultor, porque a questão de frete e tudo isso, né, a gente consegue valorizar um pouco mais. Atende a merenda escolar? Atendemos a merenda escolar de vários municípios lá, a gente faz convênios com a Conab, né, até na semana passada nós tivemos a liberação de mais um convênio de 100 mil reais, então, que a gente destina, né, para as escolas e é servido na merenda escolar lá dos municípios da nossa região. Qual é a variedade de uva? É francesa, né, que a gente faz o suco é da francesa. E aí, claro, daí tem a questão da produção de Niagra, tem a produção da Bordeaux, né, mas o suco mesmo, e que é um suco delicioso, é a uva francesa mesmo. Qual é a produção anual? Anual em torno de 30 a 50 mil litros nós fazemos ano. De suco de uva? De suco de uva. E a nossa indústria fica bem próxima à BR-282. Até agora a gente está pensando em ver um ponto referência, né, próximo a 282, para comercialização desses produtos, né, da agroindústria, das agroindústrias do município. A questão do vinho, a questão da uva mesmo, a questão do suco da uva, né? E outras agroindústrias que contemplam o município. Nós temos esse projeto aprovado, né? Só falta liberar o recurso. Até motivando, contempla a maioria dos produtores, se não me falha a memória, são 55 produtores, né? Desde a questão de mudas, né? Para eles melhorar a questão de produção, então melhorar a qualidade de variedades, né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o produtor rural Itacir Mânica da Cooperagir, cooperativa agroindustrial de Iraceminha, que produz sucos, mel, frango, doces, geleias e também pães, biscoitos e massas. Fique ligado no Panorama Regional. Inspeção sanitária. Mais de meio milhão de reais foram lançados numa conta especial do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade de Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense, Cisana. O dinheiro será aplicado na compra de 18 automóveis zero quilômetro e equipamentos de escritório para implantar os serviços de inspeção sanitária em toda a região serrana. Os veículos adquiridos, um para cada município, e os escritórios equipados são as condições mínimas que os técnicos das prefeituras para prestarem uma boa assistência e orientação aos empreendedores de agronegócios. Segundo um engenheiro agrônomo, Selênio Sartori, que é o diretor desse consórcio do Cisama, para viabilizar a compra dos veículos, os municípios da região deram uma contrapartida de mais de 200 mil reais e o Ministério do Desenvolvimento Agrário outros 332 mil reais. A parceria só foi possível através desse consórcio Cisama. O programa, então, visa dar acesso à inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal. O maior ganho nisso tudo é a democratização do serviço de inspeção sanitária, com participação da iniciativa pública e sociedade, pois seu foco é o controle de qualidade e a inserção de produtos no mercado consumidor. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAG.